De janeiro de 2004. Pera aí, nada. Retrospectiva 2003. B-Terror, ventilador desligado, todo mundo muito louco, certo? São 4h35 da manhã. Ed Morpheus vai gravar agora. É nóis. Analisando o ano que se passou, vejo que porra nenhuma me sobrou. Só desgostos, dívidas, amarguras e dor. Da embriaguez real que me consome. Overdose de realidade presente é meu hoje. Olho pro meu ontem, um ano inteiro de perdas. Suor, lutas, desilusões e incertezas. Dos tombos que a vida me reservou. Da mão que já me estendeu, segunda chance me deu, me levantou. Na retrospectiva de minha vida, não vejo prosperidade momentânea. A longo prazo, talvez eu construa minha realeza arcana. Junto com os irmãos da terror, que defendem o brasão, rap, dom e amor. Amor esse que sinto por minha família, meus amigos. E por que não dizer que também sinto por meus inimigos? Num olhar vago ao passado, vejo que não foi tão ruim assim. A retrospectiva de minha vida é recíproca. A história é com começo, meio e sem fim. Retrospectiva, 2003 em minhas rimas. Lembranças agredidas ao correr de minha vida, que é sofrida como a sua sobre o brilho da lua. Caminho solitário, Ronin continua. A Deus peço perdão, a mim mesmo peço desculpas. Me envolvi em poucas lutas que mudaram a conduta. Necessito de cura pela doença que apura. Meu caráter, minha pessoa absorve cultura. Religião, comportamento, boa literatura. Hip hop, movimento ou cultura de rua. Pensamentos positivos no meu ar flutua. B-Terror, rap, dom e amor, não se iluda. A chuva cai lá fora enquanto se aproxima a matutina. Sintetizo, rima, expresso. Pretérito é conhecimento sempre interno. Sempre eterno como os conselhos de meu pai. Aliás, obrigado pai pelas broncas. Antigamente eu ficava chateado, mas hoje tenho honra. Me trouxe segurança e esperança de viver dia após dia com a vitalidade de criança. Baladas, zoeiras, vitórias e decepções. Injeções de ânimo evitando desilusões. Retrospectiva passada, perspectiva de hoje. Lembranças e rolês rotineiros de um ser. Analisando o que foi bom no dia a dia vivido. O que virá para o ano que resplandece. Saúde, paz, espiritual a todos que me cercam. Cultuando a vida como um belo amanhecer. O sol que bate no rosto, B-Terror, ciclos evolutivos passados em manuscritos. E manuscritos.